nada. Jesus é a saída para a humanidade ser feliz, ter muita alegria em toda a vida aqui, ser abençoado, assim a Bíblia diz. Prisioneiro é viver sem Deus, não ter bênção pra contar. Todo aquele que segue a Jesus vai bem, tem vitória para sempre, amém. Oh, achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus. Oh, que felicidade, tenho ousadia, posso então dizer: sou livre e alegre, tu não queres ser. Venha, te convido, tu terás prazer. Quantas vezes eu chorei também, foi tão triste o meu viver. Aleluia, eu canto hoje sem parar, quero isso tudo pra você. Achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus, achei a vida em Jesus. Jesus, achei a vida em Jesus.